partir de agora, Câmara Aberta. Bom dia, eu sou o Luiz Cláudio Canuto. E eu sou o Beto Rosenberg. Hoje é sexta-feira, 28 de setembro de 2007. Começa agora o Câmara Aberta e estes são os destaques da edição de hoje. Segundo turno da prorrogação da CPMF promete novo embate entre governo e oposição. Na CPI do sistema carcerário, representantes de agentes penitenciários criticam a ideia de terceirizar a administração de presídios. Pesquisa revela que apenas 1 entre 10 brasileiros confia nos políticos. E no Rádio Criança, um dos destaques é a proposta de reforma ortográfica. Bom dia, Beto Rosenberg. Muito bom dia, Luiz Cláudio Canuto. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, nessa sexta-feira tão friazinha quanto a quinta. Beto Rosenberg, futebol feminino está na final. É verdade, destaque em todas as capas, a maioria, né? Menores ou maiores, mas destaque em todas as capas de jornais. O jogo das brasileiras ganharam bem dos Estados Unidos ontem, 4-0. Um show da melhor jogadora do mundo. Um golaço digno de... placa. Domingo teremos uma reedição de 2002, quando os brasileiros acordaram de manhãzinha para assistir Brasil e Alemanha. Bem próximo ali, né? É na China. Não no Japão, mas... E os brasileiros, pelo menos os que estão acompanhando e agora cada vez mais, né, informados dessa final, vão também acordar de manhãzinha. 9 horas da manhã. E tá assistir a decisão entre Brasil e Alemanha na final da Copa do Mundo de futebol feminino. Se o Brasil ganhar, como eu disse ontem para a Messi, e todo mundo concorda, vai ser um tapa na cara da CBF. Que é, a seleção brasileira está jogando graças à CBF, mas é aquele apoio formal, protocolar, quer dizer, nunca houve incentivo para o desenvolvimento do futebol feminino, né? É verdade. E como muitos analistas criticam, nunca houve até mesmo uma mobilização dos jogadores de futebol. Os homens, os jogadores, uma certa movimentação, mobilização, protesto, a união dos jogadores da seleção brasileira, Ronaldinho, Ronaldo, todo mundo junto falando, poxa, vamos incentivar as meninas. Quer dizer, nunca houve isso, né? Nunca houve isso. O futebol é o esporte mais popular do Brasil e ao contrário do vôlei, do basquete, né? O feminino é desprezado. É desprezado. E o interessante para quem for ver o jogo, acho que é legal... né, dar esse toque aí, que a gente tem que ver o jogo de futebol feminino com um olhar um pouco diferente quando você vai ver um jogo de futebol masculino. Quer dizer, é diferente mesmo, né, o sexo mostra isso, é diferente, e os espaços são maiores, a disposição é diferente, é muito interessante. Ontem, quando estava 4-0 o jogo, as meninas do Brasil continuaram jogando, atacando, como se tivesse 0-0, quer dizer, bem diferente, você tem que olhar com outra ótica. É. É bem diferente e bem interessante o jogo de futebol feminino. Não há aquela malícia, aquela catimba. É um jogo mais paixão mesmo, mais futebol puro. Isso é muito legal. Bom, esse é o grande destaque, pelo menos o destaque que está em todos os jornais. Está em todos, né, os jornais. Maiores há ou outros menores. Destaques maiores, mas esse... O gol da Marta, o último gol então, hein? É, lindíssimo. Caramba. Quem não viu, procure, já deve estar na internet, quem tem internet. Deve estar no YouTube. E nas televisões vão repetir bastante. Hein? Bom, vamos lá. Em Brasília agora, 7h34. Manchetes dos jornais. No Correio Brasiliense, o destaque para o futebol feminino é pequenininho, lá embaixo, à esquerda, mas diz: Marta arrasa Americanas. De nada adiantou o jogo violento das adversárias. Com o show de Marta, a seleção faz 4-0 nos Estados Unidos e decide, no domingo, o Mundial contra a Alemanha. Mas a manchete principal do Correio Brasiliense é a seguinte: Lula cede ao PMDB para garantir CPMF. Depois de levar rasteira no Senado, o presidente se curva a PMDBistas e assume o compromisso de acelerar nomeações e a liberação de emendas parlamentares. Tudo para não pôr em risco os R$ 39 bilhões do imposto do cheque. Destaque também uma foto logo acima, na parte de cima do Correio Brasiliense, para a Supermãe, é assim que chama o Correio Brasiliense, a avó que deu à luz a netos gêmeos. Michele Pereira, na foto, recebeu da mãe, que atuou como barriga de aluguel, um presente inesquecível: os filhos Antônio Bento e Vitor Gabriel. As crianças nasceram ontem no Recife. E uma outra foto maior, aí sim a foto principal do Correio Brasiliense, que traz o fardo de Miguel. Aos 15 anos, José Miguel enfrenta o isolamento e a rejeição por sofrer de obesidade. Depois da escola, em Águas Lindas, o garoto de 135 quilos vende doces e amendoim em ônibus do plano piloto. E mostra justamente ele na porta do ônibus com seus doces e amendoins. Destaques de capa do Correio Brasiliense. Jornal de Brasília, escola vai ficar 11% mais cara. Aumento da mensalidade da rede particular de ensino supera o praticado no início deste ano. Logo abaixo, uma foto que mostra um casal, Mica Costa Grande e Sofia Salgado, que começam em Brasília a peregrinação para retratar as belezas do Brasil. Vai fazer uma viagem de caminhão, tem patrocinador e tudo. E as fotos vão ser tiradas por um caminhão, né? Então eles vão fazer esse tour para retratar as belezas do Brasil. Mais detalhes na página 8. Tem um destaque grande para isso. Logo no alto, o mesmo destaque para Marta e o mesmo destaque para um cadáver, a Thaís. Brasil dá show e vai à final do futebol. E do lado, afinal, quem matou Thaís? Se é que ela morreu, né? Hoje é o último capítulo da novela, então destaque para as duas. A Marta volta domingo, hein? A Thaís só fica até hoje. Aliás, reprisa amanhã. Bom, são esses os dois destaques de capa do Jornal de Brasília. Bom, no Jornal do Brasil, a manchete principal: estrangeiros avançam sobre terras brasileiras. O esforço do Brasil em promover-se como polo mundial do biocombustível provocou um boom no mercado de terras que agora põe em xeque sua própria soberania. Segundo o presidente do INCRA, Rolf Hackbar, o governo não tem controle sobre a parcela do território brasileiro nas mãos de estrangeiros. Faltam mecanismos para administrar o apetite de grupos como Fundação Soros, Microsoft, Google e até seitas religiosas. A do reverendo Moon Sun Myung, que já era dona de extensas áreas em Mato Grosso do Sul, está comprando mais terras. O INCRA propõe que sejam rediscutidos limites para os estrangeiros. Um destaque diferente aí de capa do Jornal do Brasil. Mostra as meninas também, com o título A Foto das Meninas do Brasil, Meninas Superpoderosas, uma brincadeira com um desenho animado, que passa em alguns canais fechados e abertos também. E aí mostra a Marta festejando o quarto gol do Brasil na goleada por 4-0 sobre os Estados Unidos. A foto principal do Jornal do Brasil trata dos problemas lá na Birmânia, antiga Birmânia, né? Myanmar. Mostra o repórter fotográfico japonês Kenji Nagai no momento em que foi executado por um soldado da ditadura militar de Myanmar. Só ontem morreram outras 8 pessoas durante a repressão aos protestos pró-democracia na antiga Birmânia. A foto não mostra sangue, mas é uma foto chocante com um fotógrafo no chão, com a câmera levantada no braço e o soldado mirando um fuzil. Né? E o título do Jornal do Brasil diz exatamente isso: assim agem as ditaduras. Destaques de capa do JB. O detalhe é que ele caído continuou tirando foto. Você viu a cena? É. Ele caiu e ficou clicando até morrer. Olha, o Jornal Globo traz logo no alto a Marta comemorando o seu primeiro gol no jogo com Daniela Alves, Cristiane e Elaine. Marta comanda show do Brasil sobre os Estados Unidos. A manchete principal é: Lula diz que não barganha e assume negociações com o PMDB. Após derrota no Senado, o presidente Lula disse que não barganha com partidos, mas ontem negociou diretamente com o PMDB pedidos de nomeação. O partido quer cargos de diretoria nas estatais do setor elétrico, como Eletrobras e Eletronorte. Lula prometeu recriar a Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, derrubada com a MP377, em rebelião da base comandada pelo PMDB. Na foto principal, o presidente Lula no lançamento do canal Record News, ao lado do dono da emissora, Edir Macedo. Devido ao grande número de processos contra o bispo no judiciário, a presidente do STF, Ellen Grace, decidiu não comparecer. Outra foto mostra os gêmeos Antônio Bento e Vitor Gabriel, que foram gestados no ventre da avó materna, Rosinete, e chegaram aos braços dos pais, Cláudia Michele e Antônio de Brito, aquele episódio lá de Recife. São os destaques do jornal O Globo. No estado de São Paulo, o Estadão mostra também a foto da execução do cinegrafista japonês Kenji Nagai e uma foto um pouco mais ampliada mostrando os policiais com cacetete também batendo em quem estava se manifestando. Isso lá em Myanmar, antiga Birmânia. Mas a manchete principal é a seguinte: investidor estrangeiro puxa recorde na bolsa. Bovespa passa a marca de 60 mil pontos. Dólar cai a R$1,843. E o texto: a entrada de capitais externos e os ganhos expressivos das ações da Vale do Rio Doce fizeram a Bolsa de Valores de São Paulo romper a marca histórica de 60 mil pontos. Mostra também uma foto de Marta, a jogadora, principal jogadora brasileira do futebol feminino, show de bola brasileiro, diz o Estadão na capa. E mostra também a inauguração da emissora Record News ontem em São Paulo, com o presidente Lula ao lado do fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, apertando o botão de no ar dessa emissora. E o título dessa manchete diz o seguinte no Estadão: ao lado de Lula, Edir Macedo ataca Globo. Destaques de capa do Estadão. Na capa da Folha de São Paulo, a foto com o fotógrafo japonês nessa manifestação em Myanmar, que começou com os monges, pacificamente, a população aderiu e está havendo todo dia cenas de repressão a esse movimento popular pela democracia no Myanmar, antiga Birmânia. E a manchete é outra, a manchete é local, né? Local, mas o estrangeiro influenciando no Brasil. Estrangeiro faz bolsa bater novo recorde. A entrada maciça de capital estrangeiro fez a Bovespa bater seu quarto recorde seguido após o início da crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos e superar pela primeira vez os 61 mil pontos. Ontem fechou com 61.052, com valorização de 2,24% no dia. A pontuação indica o quanto as empresas com ações na Bolsa de São Paulo se valorizaram. Foi o 36º recorde de fechamento neste ano. O dólar chegou a ser negociado a 1,837, R$1,837, é isso? É isso. O menor valor em 7 anos, mas depois teve ligeira alta e encerrou o dia cotado a 1,844. Logo abaixo, foto de Marta, festejando os 4-0 sobre os Estados Unidos, que estavam invictos, havia 51 jogos. Futebol feminino disputa domingo contra a Alemanha a sua primeira decisão no Mundial. São os destaques do jornal Folha de São Paulo. No Jornal da Câmara, a Câmara conclui votação em primeiro turno da CPMF. Obstrução da oposição pode retardar a análise da matéria em segundo turno, na capa desta sexta-feira. A foto: as reivindicações dos mineiros ao orçamento de 2008 foram discutidas na Assembleia Estadual. O seminário em Minas discute recursos para a saúde, rodovias e revitalização do São Francisco. Também foto do presidente do Cazaquistão, que foi recebido ontem pelo presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, em visita oficial ao Brasil. A foto na entrada ali na rampa do Congresso Nacional. Sobre política, Gastão Vieira diz que a sociedade perdeu a confiança e exige dignidade do parlamento. Também destaque de capa do Jornal da Câmara. No próximo bloco, pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros mostra que apenas 12,5% da população confia na Câmara. Os detalhes a seguir. Estamos apresentando Câmara Aberta. De segunda a sexta, às 9 horas da noite, Câmara em Revista. Um programa que vai deixá-lo bem informado sobre os principais assuntos em debate na Câmara dos Deputados. Câmara em Revista. De segunda a sexta, às 9 horas da noite, na Rádio Câmara. Criança segura. Pouca água é suficiente para que uma criança se afogue dentro de baldes, vasos e piscinas. Por isso, esvazie tudo que possa causar esse tipo de acidente. Mantenha a tampa do vaso sanitário fechada, se possível com algum dispositivo de segurança. Ou então, feche a porta do banheiro. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Estamos apresentando Câmara Aberta. Pesquisa da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, apresentada nesta quinta-feira na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, mostra que apenas 12,5% da população confia na Câmara dos Deputados. Os políticos são avaliados positivamente por apenas 11,1% das pessoas. Informações com Silvia Munhato. O professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Roberto Caldas, que fez parte da coordenação do projeto, lembrou que há 4 anos, outras pesquisas mostraram um percentual de 33% de confiança no Congresso e há 2 anos, de 20%. Se essa tendência for mantida, daqui a 2 anos, menos de 10% da população terão confiança ou na Câmara ou no Senado. A pesquisa ainda mostra que a instituição mais bem avaliada foi a Polícia Federal, com 75,5% de confiança da população. Em seguida, vem as Forças Armadas. Roberto Caldas afirmou que a preferência por instituições ligadas à força mostra um viés autoritário da população. O presidente da AMB, Rodrigo Colasso, reconheceu, porém, que as instituições políticas sofrem uma pressão constante da opinião pública. Segundo ele, é comum cobrar explicações do político corrompido e não ter a mesma atitude com o corruptor, que geralmente está no setor privado. Mas outro coordenador da pesquisa, Davi Lima, da Opinião Consultoria, acredita que a população recebe informações suficientes para fazer o seu julgamento sobre as instituições. Apesar de alguns deputados e senadores pensarem que a população não acompanha, ela acompanha sim, até porque a imprensa todo dia repercute o que acontece nas duas casas e no governo federal também, sobre quais são as atitudes e há jornalistas que explicam isso à população. De acordo com a pesquisa, quase 60% da população confia na imprensa. Para o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Pedro Wilson, do PT de Goiás, a pesquisa também revela a transparência das instituições legislativas. Isso é bom também, porque revela a realidade. Nós queremos transparência. Ninguém é obrigado a ser político. Quem é político tem que dar satisfação. E muitas vezes nós não damos satisfação à população. Apesar de a pesquisa apontar que 95,4% das pessoas consideram importante uma reforma política, ela não mede o que essas pessoas entendem sobre reforma política. Silvia Munhato para a Rádio Câmara. Cerca de 50 representantes de várias entidades de defesa dos direitos dos negros entraram no gabinete da presidência gritando palavras de ordem e foram repreendidos. Eles haviam marcado audiência para entregar abaixo-assinado pedindo a inclusão da proposta na pauta do plenário. Confira as informações com Jorge Moraes. O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, afirmou que o incidente com representantes do movimento negro nesta quinta-feira no gabinete da presidência não afetará a tramitação do Estatuto da Igualdade Racial nem sua consciência sobre a importância da matéria. Quinalha explicou que considerou a atitude excessiva e repreendeu os manifestantes. Ocorre que quando eu chego na sala da presidência, está havendo uma manifestação, né, que não é permitida sequer no Salão Verde, portanto eu os repreendi, dizendo o seguinte, falei, olha, manifestação na sala da presidência nunca aconteceu, não pode acontecer, vocês estão prejudicando a luta de vocês, dado que, qual é a ideia que vai passar? É que vocês estão tentando, no grito, impor ao presidente da casa qualquer que seja a atitude e, portanto, no grito, estariam tentando impor à casa a sua vontade. Isso não pode acontecer. Quinalha explicou aos representantes das entidades que a inclusão do Estatuto da Igualdade Racial na pauta pode ser feita por um simples ato da presidência. Ele alertou, no entanto, que isso não significa a aprovação da proposta, nem mesmo sua votação. Ele recomendou às entidades que procurem os líderes partidários para viabilizar um acordo que assegure prioridade para a proposta. Os manifestantes reclamaram que o assunto tem sido preterido em relação a outros temas. Quinalha lembrou, no entanto, que desde o início do ano, tem incluído o tema nas reuniões de líderes, mas que a votação depende de negociação. Jorge Moraes para a Rádio Câmara. A televisão por assinatura foi tema de um debate na Câmara. Uma proposta sobre convergência tecnológica deve ser votada no final deste mês na Comissão de Desenvolvimento Econômico. O projeto muda dispositivos da lei da TV a cabo e também algumas portarias da Anatel. No debate de ontem, o assunto principal foi a ampliação do mercado da TV por assinatura. Confira com Idelene Macedo. O relator do projeto de lei sobre convergência tecnológica afirmou nesta quinta-feira que o mercado de TV por assinatura tem de ser ampliado no Brasil porque só atinge 8% dos domicílios. Segundo Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, este percentual é irrisório quando comparado ao registro de assinantes em outros países latino-americanos, como a Argentina, Chile, México e Venezuela. Jorge Bittar destacou que a ideia é baixar o preço das assinaturas. Televisão por assinatura custando R$100, né? O pacote é inacessível para a imensa maioria dos brasileiros. Olha, eu penso que nós temos que baixar esses preços para casa dos R$20, R$30, para que a imensa maioria dos brasileiros possam ter acesso a esses conteúdos. O relator ressaltou ainda que o projeto vai valorizar conteúdos educacionais, culturais e informativos e estimular a competição do mercado. A ideia pelo novo marco regulatório é criar um ambiente em que muitos agentes econômicos, inclusive as empresas de telecomunicações, vão poder também distribuir conteúdos, né, TV por assinatura no Brasil, que é uma televisão diferente da TV aberta, porque a TV por assinatura é uma TV mais segmentada. É a pessoa que gosta de esporte, o outro que gosta de gastronomia, o outro que gosta de ver filmes. Entre as propostas do substitutivo está a adoção de um sistema de cotas para a grade de programação dos canais de TV por assinatura. Conforme explicou Jorge Bittar, a intenção é defender a produção audiovisual brasileira, a produção regional e os produtores independentes. Bittar falou que tentou buscar o equilíbrio ao fixar um percentual mínimo de conteúdo nacional, de modo a não impedir a veiculação de bons programas estrangeiros, mas está aberto a discussões. Nós estamos estabelecendo um percentual modesto, mínimo, de 10%. Então, mesmo um canal estrangeiro especializado em filmes, terá que botar 10% dos filmes brasileiros. Já um canal de variedades, que de vez em quando apresenta filmes, 10% dos filmes que ele vier a veicular terão que ser filmes brasileiros. Hoje, várias leis tratam das telecomunicações e da radiodifusão no país. O projeto da Convergência Tecnológica altera a lei da TV a cabo e algumas portarias da Anatel. Conforme explicou Jorge Bittar, o Código Brasileiro de Telecomunicações, que regulamenta a TV aberta e a radiodifusão, não será alterado. Segundo Bittar, o projeto deve ser votado até o final de setembro na Comissão de Desenvolvimento Econômico e depois segue para a Comissão de Ciência e Tecnologia, onde é relator. Quem quiser pode enviar sugestões para a página da comissão no endereço www.câmara.gov.br ou diretamente para o relator, dep.jorgebittar@câmara.gov.br. Idelene Macedo para a Rádio Câmara. No próximo bloco, Rádio Criança, trazendo como destaque a reforma ortográfica e também a proposta de transporte escolar para a área rural. Voltamos já. Você está ouvindo Câmara Aberta. O plenário, as comissões, os grandes debates e as votações. Pela TV Câmara, você acompanha os fatos mais importantes da vida política nacional. A TV Câmara está no canal 14 da NET e agora também no canal 28 da Sky. E amor, olha o contra-cheque deste mês. É, pode esquecer a viagem do feriadão. Então, vamos comprar a televisão nova, pagando em duas vezes? Ainda tá apertado. Ah, mas no mês que vem entram as horas extras que você fez, né? Orçamento é isso. A gente faz uma estimativa de quanto vai receber e planeja a melhor maneira de gastar. É assim na nossa casa e é assim no país. Acesse www.câmara.gov.br/orçamento ou www.senado.gov.br/siga. Procure as lideranças de sua comunidade, vereadores, deputados ou senadores. Saiba como participar do orçamento. Orçamento Brasil. Funciona melhor com você junto. Água é vida. E vida não se desperdiça. Uma forma de descobrir vazamentos é pelo hidrômetro, como é chamado o relógio da água. Feche todas as torneiras e desligue os aparelhos que usam água. Anote o número indicado no hidrômetro e confira depois de algumas horas. Caso o medidor continue em movimento, é sinal de vazamento. Descubra a fonte de desperdício e providencie o reparo o mais rápido possível. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara. Estamos apresentando Câmara Aberta. Você fica com Rádio Criança, apresentado e produzido por Adriana Romeu. Rádio Criança. Olá, está de volta o Rádio Criança e em destaque hoje, o transporte escolar para estudantes da área rural, a reforma ortográfica e a ideia de juntar música e cidadania para ensinar bons costumes às crianças. O transporte escolar para alunos da rede pública de ensino que moram na área rural foi discutido em audiência na Comissão de Educação e Cultura da Câmara. O debate, baseado em projeto de lei que amplia o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, é para alunos do ensino médio. Hoje, o programa do governo federal atende a 3 milhões e 500 mil crianças do ensino fundamental. A proposta ainda define que os recursos financeiros do programa devem ser entregues a quem executa o transporte, em vez de distribuído na rede de escolas municipais e estaduais. Quem explica é a representante da Confederação Nacional dos Municípios, Selma Maquiné. O interessante é que o dinheiro vá para quem efetivamente executa, realiza o transporte escolar. Hoje, 95% dos municípios é quem transportam os alunos da rede estadual. O total do recurso que é repassado, ele não corresponde ao total da despesa que os municípios têm para assumir os alunos das redes estaduais. E é justamente essa questão que preocupa os municípios que estão deixando de investir na qualidade do ensino da sua rede, tirando dinheiro do investimento no seu ensino para transportar os alunos do estado. Um dos autores do projeto de lei, o deputado Lira Maia, do DEM do Pará, defende mudanças no atual sistema de transporte escolar. O programa Ensino PNAD, que contemplava apenas o ensino fundamental, para universalização, para contemplar o ensino básico. Primeira mudança. Segunda, sugerindo que os recursos para o transporte escolar sejam destinados do MEC, principalmente, diretamente, para quem de fato faz o transporte escolar. Desde a criação do programa, em 2004, foram repassados aos estados e municípios cerca de R$1 bilhão. Se aprovado na Comissão de Educação e Cultura, o projeto de lei precisará passar ainda pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça para seguir ao Senado. E além de mudanças no transporte escolar, há também quem defenda que a reforma ortográfica da língua portuguesa saia do papel para chegar às salas de aula. A medida é voltada para unificar o uso da língua portuguesa em todos os países que têm o idioma como língua pátria. Aprovada há 17 anos, a implantação das mudanças na forma escrita da língua portuguesa estão previstas para acontecerem no ano que vem, mas a iniciativa esbarra na resistência de Portugal. 8 países usam a língua portuguesa como idioma oficial: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, além de Brasil e Portugal. Já faz quase 18 anos que a reforma ortográfica foi aprovada, com o objetivo de unificar o uso do idioma nesses países. Mas a estimativa é que ainda demore para ser colocada em prática. É preciso que pelo menos 3 dos 8 países a ratifiquem, mas as autoridades portuguesas têm dado sinais de que as mudanças terão que esperar no mínimo uma década para passar a valer. É natural que tenha resistência, mas temos que vencê-la. Entre as mudanças previstas na reforma ortográfica do português estão a retirada do trema e a incorporação de novas letras ao alfabeto, como o W, o Y e o K. Na opinião de alguns gramáticos, as mudanças podem ser impactantes para os cidadãos, mas são importantes para as relações diplomáticas e ainda para uma provável incorporação do português como uma das línguas oficiais da ONU. Da Rádio Senado, Juliana Cury. Música e literatura podem ajudar muitas crianças a terem noções de respeito aos coleguinhas, à natureza, aos adultos e ainda os cuidados com a higiene pessoal. Essa é a proposta do cantor e compositor Nando Cordel, autor de mais de 500 músicas conhecidas no Brasil e no exterior como Gostoso Demais e De Volta para o Meu Aconchego. Nando explica um pouco a sua ideia e diz que está disposto a abrir mão de seus direitos autorais em prol desse projeto de cidadania nas escolas. Na realidade, não é um CD, é um projeto inteiro. Ele tem 2 CDs, tem um outro sendo feito, mas essa primeira parte está feita, que é ensinando boas maneiras às crianças. Cada CD acompanha um livro. E quando vai para a escola, tem uma sugestão de aula, tem uma cartilha de sugestões de aula para professores. A gente ensina o valor da paz para para as crianças, ensina que não se deve usar drogas, ensina que os pequenininhos que devem arrumar o quarto, tomar banho, respeitar os mais velhos, respeitar a natureza, tudo com as músicas muito, muito legais, atuais, com os timbres bons, com as levadas na onda da criançada, não é? Rockinho vem, balada vem, né? Deixa eu ver se eu lembro. Vamos escovar os dentes. Vamos escovar os dentes. Escove com jeitinho, escreve com jeitinho. Isso tem um papo atrás, vamos escovar os dentes, aparece um chiadinho. Na realidade, mesmo que eu abro mão dos meus direitos para que isso venha à tona, porque vai fazer muito bem, porque as crianças vão amar. O Rádio Criança fica por aqui. Acompanhe agora a dica do pediatra desta semana e até a próxima. Dica do pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. Doutor Lisboa, se o bebê acorda muito durante a noite e dorme muito durante o dia, o que eu devo fazer para tentar mudar essa situação? Primeira coisa é prevenir isso, porque esse que acorda assim é o tal que fica sendo estímulo para dormir e não tomaram a providência, e principalmente esse que a família vai mexer com ele de noite. Então condiciona, então tem que descondicionar isso aí, né? Nós temos que convencer a família para ver se não pega na criança. E aí tem uma série de métodos para isso. Um que eu uso com a criança maiorzinha e geralmente está tomando mamadeira, essa história aí é com criança geralmente em torno de 8 meses, 7 meses, 9 meses. Eu mando dar um chá calmante de erva doce, de camomila, por uma outra pessoa que não seja a mãe. Por quê? Porque se a mãe chegar no quarto, ele vai querer mamar ou vai querer que a mãe pegue. E isso funciona pelo cheiro. E não é ruim, porque quando acontece isso, está se desenvolvendo uma coisa excepcional, fundamental na formação da personalidade, que é o apego. E a criança apegou na mãe. Acontece muito com criança que mama no peito, né? Apegou, ficou muito apegada na mãe. Tem um relacionamento muito forte, ela quer a mãe. Então, se ficar a mãe entrar no quarto ou abrir a porta e dizer, e o que que há? Ele está dormindo, fulano. Tem que dar de mamar. Se tiver mamando, vai ter que dar de mamar, senão ele não dorme. Então nós substituímos uma mamadeira de um chá calmante e outra pessoa, para descondicionar uma pessoa que não esteja comprometida com a situação. Porque pai às vezes diz, não, mas tem um pai. E tem a avó que a gente pode usar também, em vez de babá. Mas tem a avó que também não pode usar, porque a avó é pior que a mãe. Então não pode. Então tem que pegar uma pessoa tranquila, que chorou, dar esse chazinho. Isso durante uns 15 dias. E depois, tirar do chá, para nada é fácil, mas tirar do peito e da mamadeira noturna, para nada, é muito complicado. Você ouviu Dica do Pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. Este foi o Rádio Criança, um programa apresentado e produzido por Adriana Romeu, toda sexta-feira aqui no Câmara Aberta. No próximo bloco, novo embate entre governo e oposição em relação ao segundo turno da CPMF. Voltamos já. Estamos apresentando Câmara Aberta. O programa 15 Minutos de Cidadania desta semana vai mostrar como uma pessoa que se sente constrangida com seu nome pode entrar na justiça e pedir para trocar seu registro civil. Mas isso é possível apenas em alguns casos. Quer saber quais? Não perca o 15 Minutos de Cidadania desta sexta-feira, às 8h30 da manhã. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Mulheres que são agredidas com palavras ofensivas ou que sofrem privação dos filhos e do sustento são vítimas do chamado crimes contra a honra, tipificados pelo Código Penal como calúnia, injúria ou difamação. A denúncia só pode ser feita pela própria vítima, numa delegacia. Se a ofensa ocorreu diante de alguém, peça que vá à delegacia para testemunhar. Por último, fique com uma cópia do boletim de ocorrência para mover a ação, pedindo a retratação do ofensor. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. E Entre na Câmara pela porta da internet. E-Câmara, o sistema de informações legislativas da Câmara dos Deputados. www.câmara.gov.br. E-Câmara, acesso democrático à informação. Estamos apresentando Câmara Aberta. Plenário. Um novo embate entre governo e oposição deve marcar a votação do segundo turno da proposta que prorroga a CPMF até 2011. Confira com Jorge Moraes. A base governista trabalha com a possibilidade de votar a proposta já na próxima quinta-feira, quando se encerra o intervalo de 5 sessões, que deve ser cumprido entre os 2 turnos de votação da matéria. Antes disso, no entanto, a Câmara ainda deve votar 2 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário. Mas a oposição já promete dificultar a votação. O líder do Democratas, deputado Onyx Lorenzoni, afirmou que seu partido continuará em obstrução para tentar atrasar a votação da CPMF. Nós sabíamos que esta seria uma circunstância difícil para as oposições, mas nós continuaremos lutando. Agora vem 2 medidas provisórias de volta do Senado, que vão trancar a pauta a partir de hoje, e nós então iremos alongar ainda na estratégia de fazer com que chegue com o menor tempo possível para análise no Senado e que a população vá cobrando dos seus senadores, através de cartas, e-mails, uma posição para acabar com esse imposto. A estratégia da oposição é deixar pouco tempo para a discussão da CPMF no Senado, onde a base governista conta com menos votos do que na Câmara. Nesta quarta-feira, o Senado rejeitou a medida provisória que criava a Secretaria de Planejamento de Longo Prazo. O vice-líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana, reconhece a fragilidade da base governista no Senado. Evidente que nós estamos preocupados com isso. A coordenação política do governo, o presidente Lula, seguramente trabalharão este tema do Senado nas próximas horas, para que o Senado receba a votação da CPMF já num outro ambiente. O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, acredita que, por necessitar de quórum elevado, a votação do segundo turno da CPMF deve ocorrer apenas a partir do dia 9 de outubro. Jorge Moraes, para a Rádio Câmara. 2 projetos em tramitação na Câmara mudam a forma de calcular os royalties pela exploração de recursos minerais. Os 2 projetos pretendem que o cálculo não seja mais sobre o faturamento líquido das empresas. Detalhes com Marise Lugulo. Uma das propostas prevê que a compensação financeira sobre extração mineral, a CEFEM, se dê sobre o valor de venda do produto no mercado internacional. O projeto também aumenta as alíquotas dessa compensação, que podem chegar a 6%. Pela legislação em vigor, a alíquota máxima é de 3% sobre o faturamento líquido resultante da venda do produto mineral. No caso do ferro, por exemplo, a alíquota passaria de 2% para 4%. O projeto também cria uma participação especial para o setor de minérios, a ser cobrada nos casos de grande volume de produção ou de grande rentabilidade na exploração de recursos minerais. É o que explica o autor da proposta, deputado José Fernando Aparecido de Oliveira, do PV Mineiro. Há exemplo que ocorre no setor de petróleo e gás. Nos empreendimentos de grande rentabilidade, de grande lucratividade, existe uma participação especial na compensação financeira. Além disso, nós tratamos o royalty de uma outra maneira. Nós não podemos calcular royalty em cima de faturamento líquido das empresas. O Brasil é o único país do mundo que faz isso. E além de ter o menor royalty de exploração mineral do mundo também. Outro projeto em tramitação na Câmara propõe que a compensação financeira pela exploração de recursos minerais será de 3% e deverá incidir sobre o valor do faturamento bruto resultante da venda do produto. A intenção do autor da matéria, deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, é evitar a bitributação e, em consequência, a sonegação fiscal. Na hora que o produto sai da sua origem, ele, com o manuseio da nota fiscal, tem lá os valores da sua origem e o valor bruto contabilizado. Com isso, ele transporta e ele chega ao seu destino final de comércio já com o tributo na sua fonte de origem. Os dois projetos, que tratam do cálculo dos royalties pela exploração de recursos minerais, tramitam conjuntamente na Comissão de Minas e Energia da Câmara. Se aprovados, seguem para as comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Marise Lugulo para a Rádio Câmara. CPI. A terceirização da administração dos presídios brasileiros foi bastante criticada por representantes de agentes penitenciários que participaram de audiência pública promovida pela CPI do Sistema Carcerário. Quem informa é Mônica Montenegro. O vice-presidente da Federação Brasileira dos Servidores do Sistema Penitenciário, Luiz Antônio Fonseca, observou que é dever constitucional do Estado vigiar e cuidar dos presidiários. Para ele, a terceirização só vai beneficiar as empresas e pode significar a instalação de um novo cartel no país. Só para te dar um exemplo a você, a terceirização está sendo decimada no estado do Ceará, na Bahia. Uma única empresa arrecadou quase 170 milhões nos últimos anos, em quase 5 anos, em relação à terceirização dos presídios. Então, esses são números alarmantes que a gente pede à CPI do Sistema Prisional que investigue isso de forma mais amiúde, porque a execução da pena é um dever indelegável do Estado, então não pode outorgar, dar esse direito a terceiros para executar a pena. Já o diretor do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, Renato Neves Filho, acrescentou que as empresas se interessam apenas pelos presos considerados mais lucrativos, que seriam os de baixa periculosidade, com penas de, no máximo, 8 anos de reclusão. O presidente da CPI, deputado Nelsimar Fraga, do PR Capixaba, pretende pedir cópias dos contratos das empresas responsáveis pela gestão dos presídios na Bahia e no Ceará para apurar se há irregularidades. Apesar das críticas feitas pelos agentes penitenciários, o parlamentar considera que a privatização pode melhorar o sistema brasileiro. Nós estamos percebendo que os presídios que foram terceirizados, a sua gestão, a sua administração e não os serviços, o índice de fugas, o índice de violência dentro do presídio, o índice de óbitos dentro do presídio são praticamente irrelevantes em relação aos demais presídios que são administrados pelo Estado ou por pessoas que ocupam cargos comissionados na direção dos presídios. Durante a audiência pública, os agentes penitenciários reclamaram ainda das más condições de trabalho, da falta de valorização profissional e do descumprimento da lei de execução penal. Atualmente, cerca de 50 mil agentes trabalham nos presídios de todo o país. Mônica Montenegro para a Rádio Câmara. Próximo bloco, a última reportagem especial da semana sobre o segundo Encontro Nacional dos Povos das Florestas. Voltamos já. Estamos apresentando Câmara Aberta. Palavra de especialista. Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. Toda semana, a Rádio Câmara conversa com quem entende do assunto, esclarecendo suas dúvidas, deixando você bem informado. Palavra de especialista. Toda quarta, às 8h30 da manhã. Aqui na sua Rádio Câmara FM. A Rádio da Cidadania. Água é vida. E vida não se desperdiça. Quem tem piscina em casa deve tomar alguns cuidados para evitar o desperdício. Uma piscina média exposta ao sol e ao vento perde mais de 3 mil litros de água por mês com a evaporação. Para se ter uma ideia, essa quantidade é suficiente para suprir as necessidades de água potável de uma família de 4 pessoas por 1 ano e meio. Para evitar essa perda, é muito simples. Basta cobrir a piscina para reduzir o desperdício em 90%. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara. Você é diferente das outras pessoas. Você tem os mesmos direitos que a sua família e os seus amigos. Os mesmos direitos de quem você não gosta e de quem você nunca viu. Você tem direito à educação, à liberdade, ao trabalho, à moradia. Direitos humanos. Em cada diferença, a igualdade. Realização Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Estamos apresentando Câmara Aberta. Nessa semana, a Rádio Câmara está apresentando uma série de reportagens sobre o segundo Encontro Nacional dos Povos das Florestas, o evento que aconteceu aqui em Brasília, entre os dias 18 e 23 de setembro. São três as reportagens, hoje a última, né? Na última reportagem da série, você vai acompanhar o que a Frente Parlamentar Ambientalista, o Ministério do Meio Ambiente e organizações da sociedade civil debateram sobre o aquecimento global durante o encontro. Confira com Daniele Lessa. Reportagem especial. Há cerca de 20 anos, o projeto ambientalista era visto apenas como uma luta para preservar as baleias, o mico-leão-dourado ou as populações que vivem no seio das matas. A causa era até válida, mas não dizia respeito à nossa vida concreta. Hoje, com as consequências do efeito estufa sendo cada vez mais sentidas no planeta, já se percebe uma outra mentalidade. Aos poucos, a bandeira ambiental se transforma em questão de sobrevivência para a humanidade. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, lembra que a aprovação de leis ambientais sempre foi um caminho tortuoso e com muitas dificuldades. Os ambientalistas tinham, inclusive, que fazer grandes concessões para aprovar leis como a que protege os 7% de florestas que restam da Mata Atlântica. Sarney Filho analisa que houve um avanço no debate dessas questões e uma amostra disso é que hoje mais de 300 deputados integram a Frente Parlamentar Ambientalista. O deputado explica que a frente apresentou uma série de projetos de leis voltados para a área ambiental, o chamado Pacote Verde. Nós temos uma série de projetos de leis de autoria de vários deputados de diversos partidos que eles, por exemplo, exigem que o Brasil assuma uma postura de reduzir as suas emissões voluntariamente, que crie uma política nacional do clima, que exige zoneamento ecológico econômico como pré-condição para qualquer tipo de intervenção nos biomas. Enfim, existe uma série de projetos de leis importantes que iriam inserir o Brasil dentro dessa contemporaneidade da luta contra o aquecimento global, que no fundo é uma luta ambiental também. Durante o segundo Encontro Nacional dos Povos das Florestas, Sarney Filho avaliou que atualmente a conjuntura é mais favorável para a aprovação de propostas que estabeleçam medidas de proteção ambiental, mas destacou que o governo precisa assumir um posicionamento mais claro a respeito de qual é o modelo de desenvolvimento que deseja para a Amazônia. O deputado destaca que hoje o Brasil é o quarto emissor mundial de gases de efeito estufa em função do desmatamento que acontece na região amazônica. Porém, para o coordenador da ONG SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, a legislação brasileira já é suficiente para garantir uma boa proteção ambiental. O problema maior é garantir mais eficiência na aplicação das leis. Falta execução e um pouco de gestão. Você ainda não tem a presença do poder público em todos os lugares. Isso tem sido muito difícil. Nós, às vezes, não temos um gestor numa unidade de conservação. A infraestrutura de gestão do meio ambiente ficou simplesmente no IBAMA ou no Ministério, mas isso tem que estar lá no município com a sua Secretaria de Meio Ambiente, tem que estar no Estado com a sua estrutura de meio ambiente. Ou seja, nós falamos de um sistema e um sistema que só fica na cabeça. Não pode ser assim. Durante o encontro, que reuniu mais de 3 mil pessoas para trocar experiências sobre a vida dos povos das florestas, foram debatidas medidas para conter o aquecimento global. Indígenas, seringueiros e ribeirinhos falaram não apenas de questões como demarcação de reservas e conflitos de terra. Os debates hoje estão em outro patamar e englobam todo o planeta. Uma das propostas apresentadas é debater uma espécie de PAC ambiental com o governo e a sociedade civil, como uma alternativa ao programa de aceleração de crescimento do governo que iniciou diversas obras de infraestrutura. Algumas delas, como as usinas hidrelétricas do Rio Madeira, apresentam um grande impacto ambiental. Gessinaldo Sateri Mauí, que é chefe da coordenação das organizações indígenas da Amazônia, aponta que ainda hoje o poder econômico tem mais força nos rumos traçados para a floresta e o PAC sustentável surge como uma tentativa de equilibrar essa situação. Na verdade, é um modelo de desenvolvimento sustentável que nós queremos, que nós estamos chamando de PAC sustentável, contradizendo com um PAC onde do item da infraestrutura. Então, é exatamente que nós não aceitamos, tanto da infraestrutura como a questão da cultura de grão, da agropecuária, da grilagem da terra. Então, nós queremos fazer o inverso. Sobre as dificuldades de harmonizar desenvolvimento com sustentabilidade, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reconhece que as disputas são grandes, inclusive dentro do governo. Mas ela afirma que a humanidade não tem mais como fugir do debate ambiental. É uma disputa dentro do governo, é uma disputa dentro da sociedade, é uma disputa dentro do Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro. Mas uma coisa é certa, nós vamos atravessar esse século tendo que discutir meio ambiente e desenvolvimento, queiramos ou não. Queiramos ou não. Se é que queremos ter futuro, e graças a Deus que a aliança está se ampliando cada vez mais e mais pessoas estão vindo para essa agenda. A ministra reconheceu que ainda há muito que ser feito pelas populações das florestas, que serão as maiores afetadas se as previsões de efeitos do aquecimento global se confirmarem. No entanto, ela apresentou os números positivos de queda de desmatamento nos últimos anos. Medições feitas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam uma queda de 30% no desmatamento amazônico entre os meses de agosto de 2006 e 2007. Com isso, o Brasil deixou de emitir 410 milhões de toneladas de gás carbônico. Essa emissão representa quase 15% da redução firmada pelos países desenvolvidos no Protocolo de Quioto para o período de 2008 a 2012. O Brasil já é uma potência ambiental pela imensa diversidade de vida que abriga e agora começa a se firmar como liderança na construção do futuro de toda a humanidade. Daniele Lessa para a Rádio Câmara. Reportagem especial. As três reportagens da série sobre o segundo Encontro Nacional dos Povos das Florestas também podem ser ouvidas na página da Rádio Câmara na internet. Anote o endereço www.radio.câmara.gov.br. Essa reportagem de Daniele Lessa teve produção de Lucélia Cristina, edição de Márcio Sardi e trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e Milton Santos. No próximo bloco, as dicas para o final de semana: lazer, cultura, cinema, etc. Voltamos já. Você está ouvindo Câmara Aberta. Passa lá em casa. Quanta gente diz essa frase só da boca para fora, mas não tem a intenção e nem a atenção para receber sua visita. Na casa de todos os brasileiros, não é assim. A Câmara dos Deputados possui em todas as suas entradas atendentes treinados que fornecem informações, recepcionam e acompanham os visitantes pelas dependências da casa. As visitas podem ser feitas das 9h30 às 17 horas, todos os dias da semana, em finais de semana e também nos feriados. Visitas monitoradas para escolas e turistas de todo o país e do exterior podem ser agendadas pelo telefone 61-3216-1771. Agende sua visita. E passe lá. Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros. Ô pai! Oi! Paiê! Posso tomar o sorvete que eu achei na gaveta? Sorvete na gaveta? Impossível, filho. É sim, pai, olha só. Sorvetão de creme com chocolate. Aí, pai, posso tomar? Posso? Fala que sim. Ah, deixa, vai. Todos os dias, uma enorme quantidade de moedas sai de circulação porque as pessoas esquecem que elas têm valor. Coloque suas moedas para circular. Moeda, dinheiro para valer. Banco Central do Brasil. Cada vez mais valor para o brasileiro. Estamos apresentando Câmara Aberta. Cultura. Bom dia, Adelaide Oliveira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Beto. Bom dia, Adelaide. Adelaide, o que nós temos aí para o final de semana? Sempre cinema. Né? Começar bem para programar o final de semana, com muitas estreias e sempre também com pré-estreias. Repetindo a pré-estreia da semana passada, tem o Piaf, o Hino ao Amor, nos Cines Brasília, Cinemark, Academia e Embracine, com a história da Edith Piaf, cantora francesa, que morou nos Estados Unidos, enfim, sobre toda a história dela. Outra pré-estreia é o Deite Comigo, um filme canadense que promete ser polêmico, envolvendo muito sexo, censura de 18 anos, pré-estreias na Academia e na Embracine. Bom, sobre as estreias, 5. O Vidente, O Homem que Desafiou o Diabo, Santiago, Nação Fast Food e A Última Legião. Enfim, o que a gente começa falando dos brasileiros primeiro? Vamos lá. Então tá. O Santiago é um documentário sobre o mordomo da família dos Moreira Salles, né? Só que o que acontece? O João Moreira Salles, que é um dos filhos, irmão do Walter Salles Júnior, que fez o Central do Brasil, Abril Despedaçado, enfim. O João Moreira Salles, ele é um documentarista e ele há 13 anos ele filmou um mordomo, que já tinha se aposentado, morava no Leblon, e ele tinha uma ideia de fazer um filme. Ano passado ele retomou esse projeto e acabou fazendo meia-culpa, né, no momento de como ele quis, e até uma forma de questionar o trabalho do documentarista. Até que ponto a gente impõe, né, a nossa visão ao documentário, aquele documentado, fazendo com que ele tenha aquela imagem que a gente quer e não aquela que ele deveria se apresentar. Acho que eu fui confuso aqui, né? Mas não. Enfim. Não, não foi, não. Eu acho que é um questionamento que se faz em torno do documentário. Bom, o outro nacional é O Homem que Desafiou o Diabo, já é uma comédia dirigida pelo Moacir Góes, que também dirigiu o Dom, um diretor de teatro que tem enveredado pelo cinema, com Marcos Palmeira, Flávia Alessandra, Fernanda Paes Leme, Sérgio Mamberti. Ele conta a história do Zé Araújo, um homem boêmio que gostava de frequentar cabarés, etc., e acaba tirando a virgindade de uma turca, sendo obrigada a se casar com ela. Aí, depois de anos, ele passa ali, fica bem, mas depois ele se revolta, destrói o armazém do sogro, dá uma surra na esposa. Como é que é o nome do filme? O Homem que Desafiou o Diabo. Ah, e ele sai por aí, sem destino, levando uma vida de aventuras. Esse homem, logicamente, é vivido pelo Marcos Palmeira, que já estava sumido das telas há um bom tempo, desde o Dom. Verdade. Bom, dos internacionais, a gente tem O Vidente, que é com o Nicolas Cage e a Julianne Moore. Jessica Biel também está nesse filme. E ele conta a história de um homem que tem o dom de prever alguns minutos antes o que vai acontecer. Só que o que ele acaba fazendo? Usa isso muito no cassino. Aí os donos do cassino começam a ficar: opa, peraí, o que esse cara tem que ele está sempre ganhando? Né? Ao mesmo tempo, tem a personagem da Julianne Moore, que é uma agente e que está procurando por ele ajuda para impedir um ataque terrorista que é iminente. Uhum. Bom, essa atriz hoje em dia tá filmando, né? Está no Brasil, está em São Paulo, filmando o ensaio sobre a cegueira, a versão do Fernando Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus, e o Jardineiro Fiel, né, para o Ensaio sobre a Cegueira, livro do José Saramago. Eles estavam em Montevidéu semana passada. Exato. Gravando. Aliás, tem muitas ruas de Montevidéu que realmente combinam com o filme. Dá para fazer muita cena ali, né? Exato. Não é à toa que o Meirelles escolheu lá, né? E agora eles vão ficar mais duas semanas aqui essa semana é a próxima, filmando em São Paulo. É. Ainda tem mais estreias. O Nação Fast Food, que é inspirado no livro Reportagem, do Eric Schlosser, que existe no Brasil, já vendeu mais de 100 mil exemplares, enfim, e que também investiga o lado nocivo dos restaurantes fast food. Né? Vai bastante naquela linha do Super Size Me, né? Uh-huh. Que teve aqui na época do Festival Internacional de Cinema, lá da Academia, do Morgan. E também do Fahrenheit, 11 de setembro, enfim, faz essa investigação. E a última estreia é A Última Legião, última, se passa em Roma, no século V, século III, depois de Cristo. Um personagem, Rômulo, se prepara para assumir o Império, Só que tem um mago prevê que algo pode acontecer e ele convoca o Aurelius para cuidar da segurança desse jovem imperador, futuro imperador. Ele é estrelado pelo Colin Firth, de O Diário de Bridget Jones, que vive o Aurelius, o segurança, e o Sir Ben Kingsley, que é o eterno Gandhi, né, que faz esse um mago. A direção é do Doug Leffer, que dirigiu episódios das séries Xena, A Princesa Guerreira e Hércules. Ei. Então você já sabe mais ou menos como vai ser. Só para terminar... Ah, não, tem mais uma estreia de cinema que eu acabei não falando, que é As Tentações do Irmão Sebastião, que é um filme nacional que vai ser exibido só ali no Cine Brasília. Bom, o mundo nas tentações, o mundo está devastado pelas guerras e cabe ao irmão Sebastião, que está se preparando para sua ordenação, pregar o evangelho e converter as pessoas. Mas ele passa também por grandes questionamentos internos. Termina a cinema, uma mostra gratuita, todos os dias, até a próxima quinta-feira, às 9 da noite, mostra de cinema japonês em 16mm. Todos os filmes são da década de 90, então, para apresentar os novos cineastas japoneses, quem conhece Akira Kurosawa, enfim, toda aquela, os grandes, o Ojima, os grandes nomes, agora tem a oportunidade de conhecer outros nomes da cinematografia japonesa em 16mm, em longa metragem, entrada franca, sempre às 9 da noite, lá na Embracine Casa Parque. Legal. Dá tempo? E semana que vem é feriado. Não, semana que vem não. Semana que vem, não, dia 12, dia 12 ainda. Será que semana que vem vai ter pré-estreia do Tropa de Elite? Bom, Tropa de Elite já tá marcado, todo mundo marcado com todos os cinemas, na verdade. A estreia dele vai se dar no dia 12 de outubro. É um filme que, bom, polêmica, todos os sentidos, né? Desde essa questão que saiu da venda dos DVDs piratas, né? Uhum. Até a própria... Ontem, no jornal, o Babenco estava criticando a pressão que estava sentindo para que o Tropa de Elite fosse o indicado para o Oscar. Sem falar em artigos no Jornal Globo, do Arnaldo Bloch, na Folha de São Paulo. A reação do público, o Arthur Chechel falando da reação do público. Que o filme é fascista... Dizer que o filme é fascista é procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Porque o filme conta uma história, né? O próprio Wagner... Toda história tem algum ponto de vista, né? E o ponto de vista é do policial. E o filme deixa dúbio isso também, né? Em relação a quem é mocinho, quem é bandido. O filme é bem... Essa polêmica é tão grande, foi tão grande, que o próprio Wagner Moura, na edição de anteontem do Globo, ele respondeu o bloco. Uhum. Né? A capa do segundo caderno é um texto do Wagner Moura, falando, olha, eu sou um ator e eu preciso defender o meu personagem. Não, é claro. Então é isso que eu faço. Luiz, ontem eu entrevistei lá da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, um sociólogo, que falou justamente que, numa pesquisa, que boa parte dos brasileiros apoiam, por exemplo, a tortura que tem no filme. Acham a tortura normal, quer dizer, o brasileiro comum, quer dizer, tudo envolve... O sociólogo filme. Alberto Carlos Almeida. É verdade. Escreveu aquele livro A Cabeça do Brasileiro, né? Então, e a reação do público quando vê o Tropa de Elite, quer dizer, as pessoas vibram quando um traficante é morto, quando um traficante é torturado. É. Quer dizer, polêmica para todo lado. Dá muito pano para manga. E aí o que acontece também? É essa impunidade. Então, de certa maneira, o público está vendo ali que existe uma punição. Uma punição que não é possível, né? Não existe as pessoas não estão conseguindo encontrar que... Poxa, onde está a justiça? Então elas estão... acabam... É polêmica para... Desvirtuando, digamos assim, essa questão da punição. Pelo menos é uma forma de punição na cabeça das pessoas. Até daqui a 2 semanas vão surgir mais polêmicas, a gente vai falar sobre esse assunto certamente. Exato. Adelaide, um bom final de semana, até a próxima sexta-feira. Até a próxima. Previsão do tempo. Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca nesta sexta-feira em Brasília. A temperatura mínima durante a madrugada foi de 17,5 graus. A máxima chega aos 31 e, neste momento, 20,1 graus no plano piloto. A umidade relativa do ar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, deve variar entre 60% e 20%. O sol nasceu hoje às 5h57 e vai se pôr às 18h08. Termina aqui o Câmara Aberta. Hoje, 28 de setembro de 2007, você conferiu que o segundo turno da prorrogação da CPMF promete novo embate entre governo e oposição. E na CPI do sistema carcerário, representantes de agentes penitenciários criticam a ideia de terceirizar a administração de presídios. Você ouviu que pesquisa revela que apenas 1 entre 10 brasileiros confia nos políticos? O Câmara Aberta teve a apresentação de Luiz Cláudio Canuto e Beto Rosenberg. Produção de Marcos Brito e Patrícia Lemos. Colaboração de Flávia Forec e Maíra Eluquê. Edição de Luiz Cláudio Canuto. Trabalhos técnicos de Neurivan Martins. Coordenação Márcio Sardi. O Câmara Aberta volta na segunda-feira às 7h30. Outras informações no Câmara Notícia ou no Câmara em Foco, à 1h30 da tarde. Toda a programação da Rádio Câmara você também ouve na internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E você fica agora com o programa 15 Minutos de Cidadania, apresentado por Adriana Romeu. Para você, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Até segunda. Até segunda. Acabamos de apresentar Câmara Aberta.